só pra ver o que o negro tem. Pra samba gostoso e fazer samba como ninguém. Subi lá no morro só pra ver o que o negro tem. Pra samba gostoso e fazer samba como ninguém. Negro sambando esquece da dor. Negro transporta pro samba o amor. E faz sambar muita gente que nunca sambou. Negro se inspira na nega que passa. Não é poeta sem sua cachaça. Que ele não bebe sem antes sovar a Xangô. Subi lá no morro só pra ver que o negro tem. Pra samba gostoso fazer samba como ninguém. Só se for agora. Subi lá no morro só pra ver o que o negro tem. Pra samba gostoso e fazer samba como ninguém. Subi lá no morro só pra ver o que o negro tem. Pra samba gostoso e fazer samba como ninguém. Vambora, minha gente, manda ver aí.